10 mil reais na minha boca só em cima. Somam 20 se conta a partir de baixo. Paparazzi trava o foco e não erra. Joga um flash no meu griselho e cega. Meu sorriso muda tudo de repente. Repara como brilha quando eu falo. É tipo a maquilar em cada dente. Me chame de Naio, o sorriso cara. Sei que o ouro tá crescendo em minha volta. Tenho um pé de dinheiro na minha rota. Gosto de viver avançado. Eu sei que cê quer tá do lado. São poucos que tão fechado. Porque eu tô cansado de falso. Girls, girls, girls, girls, girls, girls. Girls, girls, girls, girls, girls, girls. Cê vai acordar, cê vai lembrar de mim. O que cê fizer, cê vai lembrar de mim. O que cê quiser, cê vai conseguir. E olhar pra minha boca, brilho sem fim. Girls, girls, girls, girls, girls, girls. Girls, girls, girls, girls, girls, girls. Cê vai acordar, cê vai lembrar de mim. O que cê fizer, cê vai lembrar de mim. O que cê quiser, cê vai conseguir. E olhar pra minha boca, brilho sem fim. Tanto faz, já lancei, cê tá vendo, oh. Como faz, esses dentes, tô querendo, yeah. O meu time tá na frente, lá em primeiro. Por causa dessa droga, eu tô brilhando o tempo inteiro, yeah. Brilha que não falta, yeah. Nós tá dando aula, oh. O que eu tenho na boca, tá comprando a tua casa, yeah. Grills, grills, grills. Tenho fama lá no Rio. Nos meus dentes mais de mil. Nós que manda no Brasil, yeah. Olha pra mim, cê lembra de quem? Nicki Minaj pode ser minha friend. Já não tem alguém igual a mim nesse naro de game. Olha os meus dentes mais caros. Se eu pude comprar uma parte, a boca tipo obra de arte. Falei que tava indo pro iate. Shinerão, shinerão, shinerão me. Se acende um beck, cê lembra de mim. Cê come um hambúrguer, cê lembra de mim. Olha pro meu brilho, cê vai lembrar de mim. Cê vai acordar, cê vai lembrar de mim. O que cê fizer, cê vai lembrar de mim. O que cê quiser, cê vai conseguir. Olha pra minha boca, é brilho sem fim. Grills, grills, grills, grills, grills, grills. Grills, grills, grills, grills, grills, grills. Cê vai acordar, cê vai lembrar de mim. O que cê fizer, cê vai lembrar de mim. O que cê quiser, cê vai conseguir. Olha pra minha boca, brilho sem fim. Grills, grills, grills, grills, grills, grills. Grills, grills, grills, grills, grills, grills. Cê vai acordar, cê vai lembrar de mim. O que cê fizer, cê vai lembrar de mim. O que cê quiser, cê vai conseguir. Olha pra minha boca, brilho sem fim. AML, me desculpa por ter perdido o Grills, viu? Nós tic, com os dentes congelados. Quando sorri na rua, compre para os carros. Já me confundi, uma rua de semáforo. Estilo frio da Sibéria, homem de gelo cravejado. E na stick, com os dentes congelados. Quando sorri na rua, compre para os carros. Já me confundi, uma rua de semáforos. Estilo frio da Sibéria, homem de gelo cravejado. Vai ter chumba até no siso. O ML ficou puto quando perde o Honey Drip. Eu não sou besta, vivo lifestyle liso. Uso meu segundo grills e de quebra o primeiro.